Dia 2 de novembro, dia dos finados. Acordei de manhã e vi a foto do santinho de um camarada que foi assassinado. Me deu um calafrio e ao mesmo tempo uma saudade. Acordei cedo, entristecido em dia de finados. Saudade. Fui visitar um parceiro enterrado. Queria eu outra ocasião ou circunstância trombar o parceiro na quebrada, rindo igual criança, mas fazer o que cada um aqui escolhe, o que vai querer pra si, os caminhos que percorre, virar medalha e promoção pros PM arrombado pra fazer sua mãe chorar no cemitério. Enfinados, no crime era o mais nervoso. E aonde cê se encontra agora, abaixo sete palmos, longe da filha e da mulher que cê tanto amava. Tá de rolê na quebrada, namorando com outro cara. E nessa história quem ganhou foi o defensor de ladrão. Comeu dinheiro e extorquiu pra soltar você da prisão. Sua mãe, coitada, amargurada, foi quem mais sofreu. Quase que foi com você com a notícia que recebeu. Nunca mais ela teve saúde de madrugada. Fica acordada te vendo andando dentro de casa. Vive depressiva por causa da frase que ouviu. A senhora que é a mãe do bandido, nós encontramos o corpo dele, tá morto. Não viu? Precisava ter sido assim, mas você mesmo que trilhou seu fim. Um passado de tristezas, uma história sem esperanças. Infelizmente pra nós só restaram lembranças. Lembranças, só restaram lembranças. Saudades, só restaram saudades. Lembra daqueles seus parceiros, malandrão e tal? Quem não morreu tá tirando veneno lá no penal. Tipo cão sem dono, preso engaiolado em sistema fechado, pagando os pecados, é foda. E aquele mano que cê disse que era lado a lado, colaborou na sentença por cê vir afinado. Conto nos dedos quem saiu do crime se redimiu. Não quis virar estatístico, troféu da civil. Cê foi pra cadeia, lembra? Saco d'água e pau o dia inteiro. Você comeu pra não entregar os seus parceiros. E agora me responde, quem chegou pra te adiantar? Ah, esqueci, cê tá morto, né? Cê não pode falar. Vida do crime é sedução e o final é triste. Prega pra você uma felicidade que não existe. Vixe, já perdi a conta dos manos que eu vi cair. Mas triste ainda é saber que essa história não termina aqui. Não precisava ter sido assim, mas você mesmo que trilhou seu fim. Um passado de tristezas, uma história sem esperanças. Infelizmente pra nós só restaram lembranças. Lembranças, só restaram lembranças. Saudades, só restaram saudades. Às vezes eu paro e reflito, quando será o fim, meu Deus? Fico pensando em o que será que vem pra mim. Vejo os moleque crescendo e a maldade mais ainda. Em um mundo formado de ilusão por armas, crack e cocaína. Hoje, quando eu te vi na foto sorrindo pra mim, parei e pensei que não precisava ter sido assim. Lembrei do tempo em que nós ficava na esquina, fazendo enxame com quem passava e mexendo com as minas. Sua vida se foi mais rápido que o tiro, disparado pelo cara que te viu como inimigo. Sorriso entristeceu o semblante, foi de dor e o coração que pulsava. A maldade agora parou e a vida bandida que te iludiu com tanta graça te deu um kit, caixão, algodão e flores na sala velório. Aí mano, desculpa aí se eu falei demais, mas eu precisava desabafar. Eu também sei que agora não adianta, mas eu tinha que falar. Eu não quis só pesar na sua, já tô saindo fora. Quem sabe um dia aí nós se tromba, conforme Deus planejar minha hora. Infelizmente pra nós, permanece lembranças, saudades, dores. Ah, antes que eu me esqueça, que trouxe de presente essas flores.